à direita, Alfa reporta antes da Juliette, mantendo frequência. Alfa, informante da Juliette, mantendo frequência, 4 anos de atrás. Enable 1-2-6-8-5, Alfa, 2-2-2-9. Visual com a pista, 3-8-9-1, baixou, travou. 1891 no vento 140 graus, 069, autorizado pouso, piscina 0. Livre, 990891. Voo no 868 após a aeronave na final, ali mantém, cabeceiro 1-0. Após a aeronave ali mantém, na 1-0, voo no 868. Antes da Juliette, o azul 4107. 4107, após o Airbus Tantrões de meia dúzia, taxi ali para Juliette, ingresso portão 08. T389-1 no solo ao 05, Alfa Juliette, portão 02. 0238, seu nome. O Gol no 868, vento 120 graus, 059, autorizado a colapso no 0. O azul 4107 confirmando, vai aguardar o início do táxi do mesmo, do TAM, e após o mesmo livrar a Juliette, ingresso, quem? Teclado 06, controle 119, fugindo 120, décima 8. 208, boa. Luta 3152, tem chamado táxi. 3152, agora pronto. 111 agora. 3152, tem que ser via Índia, reporta ponte para dono 0 pronto, quer ligar 110 no 3, confirma autonomia e alternativa. Deixa 30 táxi, pátio Índia, ponte para chama pronto. Alternativa é Natal. 2017. Boa noite. Boa noite. Utilizou azul 4062. Não, 172 mantém escuta. Azul 4062, a minha torre Salvador em 11895. Gol no 172, o senhor identificação, chega da mar e desça para 4 mil pés, sem restrições, ajustado no 0 no 3. Luna. Estabilizado DVS. 062, checa trem de pouso, método 1, 30 graus, 069, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, azul 4062. Após o tráfego na curva, ele mantém a cabeceira no zero. Ele mantém a tráfego na curva, 3.1.3. Capitão Lima, por aquilo, boa noite. Autorizada chega da Mari, desça e mantenha os 50 na proa de TAP. Sim, 4062, solo Zuno 1, Alfa Juliette, portão 01. Então, 3152, vento 1, 40 graus, 069, autorizada a colapso no zero. Autorizada a decolagem, 3152. 4062 confirmando, autorizado Alfa Juliette, portão 01, solo Zuno 1. Decolação 2, controle 1, 20, 18, bom voo. 08, obrigado, boa noite. Controle, igual no 868. Bom, 868, prossiga. Passa agora nível 150. Ciência, agora é transferência para Recife. Transfer. Controle, boa noite, o 3152 cruzando 2000. São 3152, boa noite, contato radar, saída PUCA, nível 350. PUCA, subindo 350. Gol no 172, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, livre LX e reporta no lock. Papa Tango Lima, Papa Aquilo, reautorizado para 3000 pés, ajustado no 0 no 3. Após o desvio, no Projetap. Informação, 68, agora vai Recife em 12545, alternando no 2685. Vovô. Tango Lima Hotel, Juliet, good evening, cleared, I'm arrival, can maintain without restrictions, 4000 feet, QNH 1013. Tango Lima, Hotel Juliet, Soldo Control. Boa noite, Confins, 340 autorizado. Via Upper Zulu no meio, via Collapse Tron 0, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120.8, aciona 5101. É o Azul 4221, autorizado Confins, nível 340, via Upper Zulu 16, na saída da El Leda Bridge. Responda 5101 e controle 208. Volta, puxa, Azul. Chorar. Sério, mais fazendo ponte, comprovando Lima, tá de fez 152, chame Recife em 12545, alternando no 2685. Localizador, Gol 1172. Gol 1172, complete final, chame torre em 1895. 1895, obrigado. De nada. Papatango Lima, Hotel Juliette, go ahead, Salvador Control. 2. 2 milhas e meia para o Índio Sierra. Voo 1172, boa noite, reporta o trem checado. Passará. Tango Lima, Hotel Juliette, Salvador Control. Roger, fly direct Bones position, descending to 4,000 feet without restrictions, QNH 1013, Papatango Lima, Hotel Juliet. 1172, vento 150 graus, 069, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, 1072. Juliet, Skunk Dance. Roger, continue your descent to 4,000 feet, QNH 1013, fly direct to Bonfield position. Stand by for further instructions. Roger. Tango Lima, Papa Kilo, autorizado, descida para 2.000 pés, ILS X-Ray, reporta no lock. 2908, boa noite, chega da Mar e desça para o 50. Solo de 2-3, táxi à direita, Alfa Juliette, porta 1-1. Alfa Juliette, porta 1-1, 1-1-7-2. Salvador Tango Lima, Hotel Juliette, Salvador Control. Salvador Tango Lima, Hotel Juliette, Salvador Control. Papa Tango Lima, Papa Kilo, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. Papa Tango Lima, Papa Kilo, boa noite. Última aproximação, é porta 3 mais trabalho. E aí, seguinte, carro modificado 2-6. É porta de base para a final da 1-7 pela direita, Lima Paquim. Para aqui, Papa Tango Lima, Hotel Juliette, Salvador Control. Please try the frequency 120.8 again. Papa Tango Lima, Hotel Juliette, Salvador Control, with you. Turn to 3,000 feet, Lima Hotel Juliette, Q&A is the same, 1013. Papa Tango Lima, Hotel Juliette, you can fly direct Pelu intersection. You can fly direct Pelu intersection. Roger, fly direct Pelu. Final da 1-7, baixar travado, Lima, Papa Kilo. O Lima, Papa Kilo, autorizado, pouso, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 0-6-9. Autorizado, pouso, Kilo. Azul 6908, voo direto Duna, descendo para 2.000 pés, ajustado no 093. Azul 6908, o senhor tem condições de manter presente velocidade até mais próximo ao Duna? Sim, a gente mantém a número 1 na aproximação. Lima Paquilo, solo aos 30, confirmando 4-5 no corte de frequência. Aumente. Capitão Lima, Hotel Juliet, please maintain arrival, bons arrival, and after that, I can pass to tower and the you coordination with him. So, after Pelo, fly direct to Duna, and the, I will pass to Tower Salvador. You can fly on the present rotatorio direct, confirm. Okay, so 10 to 1,500 feet, QNH 1013, direct rotatorio. Report runway in sight. Thank you. Três VLS com 6908. Azul 6908, desça para 2000, através da ADLS, reporta no LOC. 2000, pode entrar no LOC. Já está interceptando o LOC. 6-0. Roger. Ok. Tango Lima, Hotel Juliet, traffic 2 o'clock, 9 miles, crossing 3,000 feet to 2,000 feet, Echo 190. Papa Tango Lima, Hotel Juliet, call tower now on frequency 118.195. Azul 6908. 6908, vento 190 graus, 05 nós, autorizado pouso, pistão no zero, checa 30 pouso. Achou e travou, livre pouso, pistão no zero, 6908. Final 3 miles, Lima Hotel Juliet, gear down in Lima Hotel Juliet, wind 110 degrees, 06 knots, clear to land, runway 17. Clear to land at runway 17. After landing, we request text to Papa Hangar. Roger. Solo aos 39, taxi à direita, Alfa, Kilo, Pad 3, remota 05, Pad 3. Negative, backtrack and check runway Chubata. On the ground at 39 on apron of Bata, leaf frags, les motos left. 3170, boa noite. Na Mari, descendo para 4000 pés, sem restrições, ajustado no 093. Nada. 4220, boa noite. Chega da Mari, desça para o 50, direto Duna. Preciso 170 descer para 2000, autorizado ILS, reportando localizador. localizadores, 3170. 3170, complete, final chame torre em 1895, com um pouso. Mas se eu for 1895, viu? 1895. Boa noite. Já, boa noite. Boa noite. Azul 4220, desça para 2000 pés. Autorizado LS X-Ray, pistão 0, reporta no localizador. O ajuste em Salvador no 0, no 3 no momento. Salvador, boa noite, 3170, passa sempre estabilizado.